sorria deste homem que te ama, deste ser que não te engana e sofre sem merecer. Sorria do que a vida lhe oferece, a gente tem o que merece, eu tenho pena de você. Espero que tudo pra você dê certo, pois o mundo é um livro aberto, ensina quem não sabe ler. Espero que tudo pra você dê certo, pois o mundo é um livro aberto, ensina quem não sabe ler. É a Verdes CampoSat. Transmitindo via satélite para todo o Brasil. Transmitindo também via internet no endereço www.grupofranli.com.br/FM Verdes Campos. Verdes CampoSat. Tecnologia de ponta a serviço do seu rádio e do seu entretenimento. O sucesso popular do Brasil. Olá pessoal, estou chegando com um recado para você, falando de produtos GF8, cloreto de magnésio cristalizado GF8. Já ouviu falar? Cloreto de magnésio por aí tem muitos, agora cristalizado GF8, só esse aqui, porque esse é o verdadeiro. Ele traz muitos benefícios para sua saúde. Você que está com a pressão alterada, o coração começa a acelerar e você já fica agoniado. Cloreto de magnésio cristalizado. Você que é diabetes, gente, diabetes é uma doença grave que pode chegar a um patamar de muita preocupação. Agora você pode conviver com a doença, minimizando os efeitos dela com cloreto de magnésio cristalizado. E você pode comprar hoje mesmo o seu através do telefone do Fala Cliente 24 horas 086-3233-6300. Ou então você pode baixar agora o aplicativo GF Play. Vale para todo o Brasil. Produtos GF8 são autorizados pela Anvisa em todo o país. Saúde e bem-estar para você. Compre hoje mesmo seu. Você já baixou o seu aplicativo GF Play? Ainda não? Pois para ter acesso a todos os serviços é super fácil. Você vai pegar o seu celular, vai baixar o serviço de Android ou iOS e aí você vai digitar GF Play. Aí ele apareceu, você faz o download. Vou olhar aqui sobre as diárias que estão promocionais do Cajuína Beach. E tem também dicas de produtos para emagrecer, para crescer o cabelo e muito mais. Tá esperando o quê? Se tiver alguma dúvida, também você pode acessar o nosso site, Grupo Franli.com.br. O espaço ideal para o seu evento é o Centro de Convenções Atlantic City, planejado para oferecer a melhor infraestrutura, com mais segurança e conforto. O Centro de Convenções Atlantic City é ideal para a realização de feiras, congressos, convenções, shows, seminários, simpósios, grandes eventos e as mais diversas exposições. O Centro de Convenções Atlantic City possui 2 espaços com capacidade para até 14 mil pessoas, 4 auditórios climatizados que recebem de 1.000 a 3.500 pessoas, salas climatizadas que comportam de 60 a 300 pessoas, sistema de audiovisual completo e ponto de internet, além de contar com estandes e salas moduladas. Reserve o seu espaço no Centro de Convenções Atlantic City pelo telefone 086-3233-3693 ou pelo WhatsApp 086-99402-0513. Quer mudar seu estilo de vida e alcançar seus objetivos de forma saudável? A Academia Top do Hotel Cajuína Sul é o lugar certo para você. Localizada na Avenida Prefeito Walferraz, 3040, no bairro Lourival Parente, em Teresina, nossa academia oferece um ambiente moderno, com equipamentos de última geração e profissionais qualificados para te acompanhar em cada etapa da sua jornada. Venha aí experimentar o melhor da prática esportiva com aulas personalizadas e treinos adaptados às suas necessidades. Seja para emagrecer, ganhar massa muscular ou cuidar da saúde, nós estamos prontos para te ajudar. Não perca tempo. Entre em contato agora pelo WhatsApp 86 996 79 70 81 e venha conhecer a Academia Top do Hotel Cajuína Sul. Sua melhor versão começa aqui. Academia Top do Hotel Cajuína Sul. Mais saúde, mais energia, mais você. Olá, eu sou Shirley Evangelista e eu uso os produtos GF8. Vou mostrar para vocês o gel 3 em 1 Sarabella. É um poderoso creme analgésico natural. O gel Sarabella age de forma eficaz, refrescando e hidratando a pele, ativando a circulação sanguínea e também aliviando as dores. Gel 3 em 1 Sarabella, mais um produto com a qualidade GF8. Viva com saúde! ZYD 329, Rede Verdes Campos Sat, operando via satélite para todo o Brasil e para o mundo via internet. Verdes Campos Sat. Audiência comprovada, retorno garantido. Para anunciar ou se afiliar, é só ligar 0 operadora 86 3233 6300. Sintonize e ouça só sucessos. Rede Verdes Campos Sat, a mais popular do Brasil. Balança Brasil! Muito bem, já estamos de volta com a programação do Balança Brasil. Para você que tá ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos lá, né, gente? Vamos seguindo aqui com a próxima sequência, né, do horóscopo do dia. Para você que tá ligadinho com a gente ficou de falar aqui, no caso, vamos verificar aqui. Recordo agora que bateu um branco aqui, na verdade, né? Mas a gente vai falar aqui a sequência de... A última sequência, né? Ficou faltando, não é isso? Capricórnio, Aquário e Peixes. É, isso mesmo. A última sequência ficou da gente falar aqui. Então vamos seguindo, né? Com Capricórnio, Aquário e Peixes, a última sequência aqui do horóscopo do dia. Horóscopo do dia. O que dizem os astros para Capricórnio, Aquário e Peixes? Para você do signo de Capricórnio, logo cedo a chegada de Vênus retrógrado em Peixes pode trazer alguns desafios nas comunicações. Tenha cautela para isso não atrapalhar o seu trabalho. A boa notícia é o seu lado comunicativo se destaca no final da manhã e pode ajudar você a adiantar os contatos profissionais. Com esse astral mais intenso, seus planos na paquera podem não dar muito bem os seus planos. A cor hoje, Capricórnio, é violeta. Para você do signo de Aquário, Pela manhã, as finanças pedem cautela redobrada com a entrada de Vênus retrógrado na sua casa da fortuna. Mas há chance de conquistar um bônus ou receber um aumento mais tarde, desde que você faça a sua parte e não fique esperando o dinheiro cair de presente no colo. À noite, a dica é ter cautela com as compras por impulso. E as estrelas avisam que a possessividade também pode causar alguns atritos no romance. A cor é bege, você de aquário. Peixes, você tem tudo para desmontar. Na verdade, corrigindo aqui, né? Você tem tudo para demonstrar confiança na hora de perseguir seus objetivos. Mas é melhor não exagerar na dose. É que Vênus retrógrado chega ao seu signo logo cedo e pede atenção com os projetos que dependem mais do seu empenho. No final da manhã, foque no que for mais importante e faça sua parte para conseguir o resultado que deseja. A cor peixes é marrom. A gente volta amanhã com o horóscopo do dia para você que tá ligadinho na nossa programação do Balança Brasil. O seu dia é muito melhor. Bom dia, muito bom dia para você que se liga na nossa programação. Seu dia fica muito melhor aqui na nossa companhia, né? É bom demais ter você aqui com a gente em 103.5. Verdes Campos Teresina, mais uma afiliada à rede de rádios Verdes Campos Sat. Oi, bom dia! Mais uma seguindo na nossa manhã. Bruno e Marrone, agora. Agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. Agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber o que um dia eu vivi. Como dizer que não, que nunca me fez nada, depois de tanta dor que causou pro meu coração. Eu quis até morrer depois que foi embora, e volta tão tranquila depois que já não tem mais amor. E sem você ficou mais frio meu inverno, parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora? Diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber o que um dia eu vivi. Verdes Campos, eu quis até morrer depois que foi embora, volta tão tranquila depois que já não tem mais amor. Sem você ficou mais frio meu inferno, parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora? E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Por mim. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber o que um dia eu

Muito bem, tá aí, sucesso pra você curtir o som da banda Magníficos Cristal Quebrado aqui na nossa programação do Balanço Brasil. Gente, olha, agradecer de verdade a você que ficou ligadinho com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Nossa programação vai chegando ao final dessa quinta-feira, mas a gente volta amanhã na super sexta-feira, porque o final de semana vai estar chegando na área e você ligadinho com a Verdes Campos Sat, né? Com a 103. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente se encontra amanhã, viu? Meu abraço, fiquem com Deus e até mais. A gente vai deixando a nossa última e daqui a pouquinho tem aí a programação do nosso Momento GF8 com a Net Campos e também o nosso diretor-presidente Franny Lima. Na sequência também tem muita música, na verdade tem informação para você com o Jornal Segunda Edição e na sequência tem a programação do Sucesso Total. Um abraço a todos, 10h58, bom dia pra você! Tem de caboclo moreno. Oi, bom dia! Tem de caboclo morena, que é tão linda, que faz doer. Eu fiz amor no igarapé, numa boa, água boa. Eu fiz amor no igarapé, numa boa, água boa. Amazonas, tem de caboclo moreno, tem de caboclo morena, que é tão linda, que faz doer. Amazonas, morena, que é tão linda, que faz doer. Quando eu voltar ao igarapé, não basta chamar cuxi, menina mulher. Quando eu voltar ao igarapé, não basta chamar cuxi, menina mulher. Menina mulher, basta chamar cuxi, mulher. Esta é a Verdes Campos Sat. É a Verdes Campos Sat. Transmitindo via satélite para todo o Brasil. Transmitindo também via internet no endereço www.grupofranly.com.br/FM Verdes Campos. Verdes Campos Sat. Campos Sat. Tecnologia de ponta a serviço do seu rádio e do seu entretenimento. O sucesso popular do Brasil. O Hotel Cajuína Avenida tem tudo para satisfazer as suas necessidades e vai muito mais além. Você quer apenas relaxar, algumas horas de descanso? Então use o serviço do Hotel Fracionado. Mas se o seu caso é hospedagem com diária, seu lugar também é aqui. O Hotel Cajuína Avenida é perfeito para a vida moderna e esbanja conforto e comodidade, tanto nos apartamentos quanto nas áreas comuns, com piscina inteiramente coberta, pista para caminhadas e corridas, academia e um restaurante que funciona à la carte durante a semana e self-service aos sábados e domingos. Venha pro Hotel Cajuína Avenida. Aqui tem tudo na medida certa do seu prazer. Avenida João 23, 14.630. Rede de Rádios Verdes Campos Sat. Informa a hora certa. 11h01. Bom dia. Acesse portalverdescampos.com.br e fique bem informado. Esta é a Verdes Campos Sat. É a Verdes Campos Sat. Transmitindo via satélite para todo o Brasil. Transmitindo também via internet no endereço www.grupofranly.com.br/FM Verdes Campos. Verdes Campos. Verdes Campos Sat. Tecnologia de ponta a serviço do seu rádio e do seu entretenimento. O sucesso popular do Brasil. Sou um honesto brasileiro. O melhor caminhoneiro. Rede de Rádios Verdes Campos Sati, a rádio do vovô, a rádio da vovó, a rádio do irmão caminhoneiro. Aonde você estiver, estamos sempre juntos com você. Rede de Rádios Verdes Campos Sati, a mais popular do Brasil. Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Verdes Campos Sati. A cidade de Timon e o estado do Maranhão ganharam um centro de convenções capaz de receber grandes eventos, com estrutura que não fica devendo nada a grandes metrópoles. O Centro de Convenções Maranhense Eventos, lá você encontra muito espaço para todos os tipos de eventos, pois foi planejado e construído com o objetivo de receber diferentes públicos com muita comodidade e conforto. O Centro de Convenções Maranhense Eventos é perfeito para a realização de feiras, congressos, convenções, shows, seminários, simpósios, exposições, entre outros. Centro de Convenções Maranhense Eventos. Este é o espaço ideal para o seu evento. Reserve já seu espaço. Ligue 086-3317-9201 ou pelo WhatsApp 086-99402-0513. Paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer-me eu procure paz, consolar e ser consolado, compreender. Pois é dando que se recebe, é perdoado que se é perdoado, e é morrendo que se vive a vida eterna. Bom dia, Rainha. Bom dia, vovó, vovô, bom dia, caminhoneiros, bom dia, agricultor, pedreiro, servente, pescador e todos esses meus irmãos que estão me ouvindo agora nesse momento. Bença, vovó, bença, vovô, me abençoe para me ser feliz, porque a bênção, a fé, a água e os produtos GF8 salva a vida e pode salvar a sua também. Eu vou deixar esse copo com água para receber as mensagens de fé, de coragem, de autoestima para mim e para todos que estiverem nos ouvindo, o anjo da nossa guarda. E vamos começar mais um dia, mais uma jornada, e com fé em Deus e nos produtos GF8 nós vamos chegar bem longe. Nós estamos, não somos mais que ninguém, nós somos diferentes e estamos bem aí pertinho de você. É isso aí. É exatamente isso, Feliz. Estamos aí chegando devagar e sempre, com verdade, bem pertinho de você, que é assim que a gente gosta. Chegar de leve, mas chegar sempre com verdade, com fé, com amor, com toda a atenção que você aí na sua comunidade merece. É assim que chega a rede de rádio Verdes Campos Sati na sua cidade, na sua região. E nós estamos em todo o Brasil para trazer essa alegria, essa fé, esse amor e para levar qualidade de vida para você também através dos produtos GF8, que salva vidas e poderá salvar a sua também. Estamos ao vivo, ele está aqui. Hoje vamos conversar bastante. Franli, seja bem-vindo. É o nosso momento GF8. Bom dia. Pois é, bom dia, Rainha. Mas um dia, o mês tá acabando, Felipe. Hoje é 27, né? 27 de março. É, 27, é. 27 de março. Tem hora que eu fico atordoadinho, né? Não, eu também fico. Você sabe o que é atordoado, não sabe? É, a gente fica meio que... É a mesma coisa de perturbado, né? A gente fica meio perturbado. Atordoado, tudo dá no mesmo. Desorientado. Desorientado, é verdade. Tatarentado. Uhum. É a coisa da... É por isso que esse português nosso que é a linguagem a mais difícil, é, né? É a mais difícil que tem no mundo. É porque é muita... Palavras para uma coisa, para a mesma coisa. Exatamente. Eita. Impressionante. É, aí eu tô aqui igual o Lima Duarte. Ah. Né? Ele só se letrando, letrinha por letrinha. É, meu Deus do céu. É, bom dia, vovó. Bom dia, vô. Benção, vovó. Benção, vovô. Me abençoe que eu me sei feliz. Porque eu preciso de bênção. Eu preciso de fé. Eu preciso de paciência, que a gente recebe cada proposta que tem dia que a gente fica atarentado, sabe? É como a gente. Bom dia, meus irmãos caminhoneiros, meus irmãos agricultores, meus irmãos aí do. Rapaz, né, eu fiquei. É assim, tem as coisas que a gente faz. Sim. E aí a gente. Às vezes tem coisa que a gente faz por obrigação, né? Isso aí, sei, Fernando. E tem coisa que a gente faz que gosta, né? Exato. Entendeu? Digamos, dentro da minha empresa, né? Não. Tem pessoas que eu não gosto de jeito nenhum. Mas é um profissional e eu tenho que respeitar. Uhum. É simpático, é enjoado. Entendi. Entendeu? Mas é profissional e eu não posso misturar as coisas. Entendi. Né? E assim são. Assim é a vida, né? É assim é a vida, né? Às vezes até. Eu tava vendo ontem do programa do Irlande Farias. Sim. Essa senhorinha bem aqui, ó. Legal. O rádio no pé do ouvido. E dançando. Uma pessoa dessa é muito feliz. Uma pessoa dessa é feliz. Feliz, é por isso que eu digo todos os dias aqui, ó. Olha, ela curradinha aqui nela. Entendeu? Uma pessoa dessa é feliz e não é pouco não, Freli. Olha, Freli, tá ali na TV, olha só. Olha aí. Olha aí que alegria. Eu só deixo meu carinho último pagão. A vida aqui. Rapaz, eu gostei demais disso aí, né? Rapaz, é bonito demais disso. Eu fiquei muito feliz, viu? Ela é lá de Tocaia, Tocaia. Em Campo Maior, Tocaia, entendeu? Ela bota o radinho aqui, né? Ah. E a rocha dançando. Por isso que eu digo, né? Felicidade não tem preço. Verdade. Felicidade não tem cor, não tem idade. Concordo. Não tem nada. Felicidade que todo dia eu tô caindo na real, que eu tô certo. Felicidade você faz a sua do seu tamanho. Uhum. Do jeito que você quer. Você tá entendendo, né? Entendi, Freli. É verdade. Felicidade não tem pra vender, que se tivesse, quem tinha, só era feliz quem tinha dinheiro. Então, e hoje em dia... E não é, Nete. E hoje em dia nem é isso, gente. Você vai observar... Isso, é. É exatamente o inverso. É como o Freli mostrou aquele vídeo daquele, o dono do Bradesco, né? Que ele falava da vida simples que ele leva e do quanto ele é feliz daquele jeito ali, que ele era feliz. Ele é feliz daquele jeito. É, dando a vida simples. Simplesmente ele ganhou dinheiro e pronto, e daí? O que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou levar minha vida do jeito que eu tô. Eu tava com um cidadão bem aqui nesse momento ali, lá de Miguel Alves. Um abraço aí pra vocês, Miguel Alves. Um abraço também pro seu Adão lá de. Adão lá de São João dos Patos. Seu Adão, um abraço. Entendeu? Eu vim lá de Miguel. Meu Deus, Miguel Alves. Alves. Eu tava nem estou falando com ele aqui, e dizendo pra ele aqui, a gente comentando sobre essas coisas de felicidade e dinheiro. E aí, um abraço pra vocês aí de Miguel Alves, entendeu? Um rapaz que tinha uma rádio lá, rádio, como é o nome do homem, Me tá aqui ele. É de Miguel Alves. É... Alonso. É, Alonso, rapaz. Um abraço aí. Tá ouvindo ainda a 103,5. Toca pra frente, Alonso, que a vida é curta. Te diverte, fica feliz. Eita, se livra. Faça dos mais... olhados. Mal olhado, é. Te beze, meu irmão. Né, não, né? É verdade, falei, a gente é, ultimamente... Eu pensava que não tinha esse negócio de mal olhar. Mal olhado. Tem sim, mata tem, planta. Sim. Mata planta. Lá em casa foi um rapaz olhar minha roça num dia desse, os pés de pimenta morreram tudinho. Gente, eu digo, esse aqui nunca mais entra aqui. Eu não sabia não, Alonso, mas tem. É, mal olhado. Mal olhado, tem sim. É, a pessoa até adoece, Franli. Adoece. Uma olhada, a pessoa adoece, a pessoa olhada. Um abraço aí pra vocês, um abraço aí pra todos que estão me ouvindo. Nesse Brasilzão afora aí. Estão indo aqui, né, Neto? Indo aí. Nós não somos mais que ninguém. Nós só somos diferentes. Não é verdade? Verdade. Nós estamos não somos mais que ninguém, nós estamos chegando. Bem aí. Sabe onde é que nós estamos chegando? Ah. Bem aí, pertinho de você. Olha pro lado, olha pro outro, que nós estamos do seu ladinho. Igual aquela música do Balão Mágico, né, Neto? É verdade. Estamos do seu ladinho, não somos mais que ninguém. Nem somos grandes, nem somos pequenos. Nós só somos diferentes. Verdade. É, e nunca eu quero ser maior do que os outros. Faz igual o dono, dono do Bradesco disse. Eu não quero ser mais que ninguém. Trabalho, eu sou dono do maior banco. É um dos maiores, mesmo sabendo que o Bradesco é o maior. Mas eu não quero ser mais que ninguém. É. Eu achei bonito. É verdade, ele, Neto? Eu achei bonito ele falar. É. Ele disse que não tinha pessoas servindo ele. Ele disse, eu gosto de levar minha vida simples. É. O rapaz perguntou a ele. E aí você é dono do maior banco? Não, não sou dono. Eu vou botar de novo, que eu achei tão bonito isso. Bota o áudio dele aí. É, eu boto, Neto, de novo, que eu achei muito bonito isso. Eu vou botar de novo aqui. Esse áudio dele aqui eu quero ouvir a vida até o final da minha aí vida. Aí é um aprendizado mesmo, né? Isso, é. Entendeu? É aprendizado. Eu vou botar o áudiozinho dele aqui. O cara, ele é simplesmente 10. Só que não tá saindo o áudio. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo localizar aqui. Né, tem aí. Mas o áudio dele é excelente. Ele disse. Localiza aí, Nete. Porque eu te digo uma coisa. Esse aqui é o cidadão do bem, viu? É o nome dele, é Amado Aguiar. Amado Aguiar. Pronto, fundador do Bradesco. Em 1984, ele disse: não sou mais que ninguém. Eu tive a sorte. Sei lá como é que ele falou aqui, de ter um banco. Entendeu? Tá, então só... Vamos botar aí, produção. Bota aí, né? Na TV, vamos lá. Play, bota aí, produção. Bora, play. A vida de qualquer pessoa. Você acha que o banco tem alguma coisa a ensinar à sociedade? Alguma coisa a ensinar todo esse crescimento do banco? Tem alguma lição a ser dada às outras pessoas? Eu acho que tem, é curtíssima. Eu acho que todo brasileiro devia fazer. E seria feliz. É trabalhar bem, bastante e seriamente. Só isto. Essa é a lição. Essa é a lição. Curtíssima, não? E viver simplesmente. O fato de eu ter alcançado uma posição de liderança de um banco muito grande, eu não gosto de dizer que é o maior, mas é o maior, é uma mera coincidência na minha vida. Eu não mudo os meus hábitos. Eu sou um homem simples, durmo simplesmente, sozinho, não tenho criados para mim. Não tenho nada. Eu vivo a vida de qualquer pessoa. Você acha que o banco tem alguma coisa em si? Olha, entendeu? Isso quer dizer, isso é ele quer viver sozinho, que ele diz. Não é que ele não sei a vida dele. É assim. Ele quer dizer sozinho, que ele diz assim. Sem precisar de motorista. Ele falou, eu não tenho criados. Naquela época a gente chamava... Criados. Motorista, um para lavar os pés, o outro para lá, ele veio embora a ele, a família dele, a mulher dele, os filhos, se, não sei. Quer dizer isso. Porque tem pessoa aqui, tinha um ricão aqui, uns ricos, uhum. não posso dizer o nome. Na casa dele tinha 9 empregados aqui. Uhum. Faliram que ficou só os pedaços. Faz, não tem mais nem a cinza, a água levou. Olha aí. É, 9 empregados para cuidar de uma casa. E eu acho que agora é que tem gente aqui. É isso, que eu acho que existem uns ricos meu aí. Não, tinha luz, tinha, olha, riqueza. Riqueza é igual nuvem. Ela passa. Dinheiro, meu amigo, não leva desaforo para casa, não. É. Eu sei, você vai da padaria hoje. Se faltou, ontem eu fui comprar uns pão, né? Deu 17,50. Eu só tinha 17,25. É, 17,25. Uhum. Aí eu mandei, ó, você leva, mas depois você dá os 25. Eu digo, eu dou. Tá certo, eu vou lhe dar os 25. Mas só tava 25, ele não dispensou, não. E amanhã eu tenho que passar lá dar os 25 centavos dele. Bem ali perto, na Alameda do Parnaíba. Uhum. Aí eu comprei dois. Umas coisinhas lá, um bolinho e tal, e um litro de leite, deu R$17,25. E 50 centavos? E 50 centavos, só tinha R$17,25. E ele só deixou levar porque... Mas como você sempre diz, 10 centavos é dinheiro. E eu vou ter que passar lá e dar os 25 centavos dele. A gente valoriza e muito. E ele vai valorizar, eu não posso deixar. Não leva desaforo. Eu quis deixar uma, como é o nome, uma bomba. Não é bomba não, é... Um bolinho de goma, sabe? Uhum. Aqueles dos carocinhos, tem? Ah, bolo de caroça. Ah, pai, eu adoro aquele ali. Eu gosto também. Ele disse, não, pois não, não, mas você leva. Ele disse, não, deixa. Era R$3 o bolinho. Eu disse, não, deixa aí, eu só levo 2. Aí ele disse, não, pode levar, depois você me dá os 25 centavos, tá bom. Por isso que eu tô lhe dizendo que dinheiro não leva desaforo pra casa. É, essa história, quando eu falo aqui, a gente fala assim, você que é rico, a riqueza é tua. Tem um bocado de coisinha que a gente fala. Às vezes uma pessoa chega para um soldado, um policial, militar, né? Você sabe quem que eu sou? É. Aí, não, sei não. Eu sou empresário tal, eu sou fulano de tal. Aí o soldado tem que dizer assim, tá certo, tudo bem. Mas eu tô lhe pedindo só o documento. Que não tô lhe pedindo, perguntando quem você é, não. Ele é um policial, ele tá na função dele, né, Nete? Responda só o que eu lhe perguntar e acabou. Isso, agora o que você é, não deixa de fazer. Você tá entendendo? Então são essas coisas, gente. Cada um no seu lugar. Se você é rico, sua riqueza é sua. Não é minha, não. E tem gente mais rica que você. Tem mais gente rica que você. Quando você pensar que é rico, tem alguém mais rico. Quando você pensar que é pobre, tem alguém mais pobre. Quando você pensa que mora debaixo da ponte, tem alguém que nem tem a ponte para morar. Então, ninguém é de ninguém. Viva sua vida. Faça igual essa senhora. Feliz. No rádio. No rádio. Pega o seu radinho. Ai, meu compadre Islã de Farinha entra às 18 horas. Aí você pega seu radinho e faz igual ela aqui, começa a dançar. Dança, dança, dança. Com certeza ela tá tomando creatina ou cloreto. Cloreto, isso eu não tenho nem dúvida. Ela tá tomando creatina, feliz daquele jeito. Olha, ela tá numa felicidade tão grande, gente. Você tem que seguir esse exemplo aí, ó. Quem é que vai julgar ela aí? Ninguém, ela tá na casa dela, ouvindo o que ela quer. Tá feliz da vida, usando cloreto. Eu gostei desse cabelo dela, lindo, né? É bonito, parece cabelo de índio, né? Cabelo bonito. Devemos usar o Mega Ré também. Ela. Parabéns, ela deve estar usando Mega Ré, que esse cabelo dela é lindo. É muito bonito. E cabelo feliz. Lindo e tomando cloreto e magnésio. Tomando cloreto e magnésio. É por isso que ela está esperta. Cloreto e magnésio com creatina, gente, tem para ninguém não. Você fica desse jeito. Deixa aí, você feliz. Alegria imensa. Elétrica. Oi, rádio na mão e... Ei, Dete, eu fiquei tão feliz. Ah, isso é bonito de ver. Isso contagia. A gente contagia todo mundo. Contagia, né? A gente fica com vontade. Se ela estiver chorando, com certeza nós tava querendo chorar aqui também. A gente tava aqui lamentando, né? E querendo saber como ela tá feliz, nós estamos querendo ser felizes. Do mesmo igual jeito a ela. Que ela, exatamente. Então, eu sei que tá me ouvindo aí. Não deixe a tristeza ali pegadão. Não deixe. problema todos nós temos. Eu tenho tanto problema que você nem imagina. Um dia desse, antes do carnaval, eu tava descarregando uma carreta de problema. Uma carreta, eu tava descarregando. E aí, quando eu tava na metade da carreta, ela encheu de novo. Eu digo, fica aí de aço. Fica aí, é porque acabar problema, né? Só quando morrer. É, não enquanto é verdade? Você tiver na terra. Vamos procurar resolver aqueles que dá pra resolver. Exatamente. E não vai descarregar em cima dos outros, não vai fazer e nem vai fazer o mal aos outros. Todo mundo tem problema. Se você tá triste, se tua mulher te deixou, se teu marido te deixou, toca pra frente, minha irmã, meu irmão. Toca, bota a vida pra frente. Ó, eu tenho uma coisa que eu aprendi desde o dia que eu nasci. Ah. Né, eu aprendi assim. É, você, como é que você vai saber o que é melhor se você não passou pela situação? Uhum. Às vezes você tá comendo feijãozinho, tá gostoso. Aí você bota o toucinzinho dentro. Eita. Aí você diz, nada mais gostoso que um feijão com toucinho. É gostoso. Ave Maria. E come, come. Depois você pega um cozidão igual eu fiz domingo. Ah, Neto, eu nem te mostrei, né? Não, você disse que ia mandar. É, fiz o cozidão domingo. Faz tempo que eu não comi o cozidão. E aí, Neto, você vê que só o feijão não é bom. Tem que ter mais um cozidãozinho. E assim a vida vai desse jeito. Não é verdade? É verdade. A gente tem que estar sempre isso, buscando o que é bom pra você, o que te deixa feliz. Que ali, por exemplo, feliz, é isso ele, aí. O que ele gosta de comer, ele vai lá, ele mesmo faz. Vai pra cozinha. Exato. Come, fica satisfeito. Isso. Num domingo. No domingo você come. Aproveita a vida, à vontade. Come aquele. Aquele cozidãozinho. E vai tocando tua vida. Verdade. É por não aí. Não deixa que te abale, não. Que problema vai ter? Sempre. É isso. Quando te revivo... Agora, é um amigo meu, a mulher diz que traiu ele, né? Dizendo sim, ele. Sim. Aí ele pegou, se matou-se. Meu Deus. Mas é doido. E aí depois eu descobri que tinha uma menina tão linda, mais bonita do que a mulher dele querendo ele. Louco. Ela mesmo me disse. Rapaz, eu era doido por aquele homem se matou-se. Tá entendendo, né? Ô, que tristeza, viu? E aí, eu acho assim. Mas não é. Então, eu acho assim, que é Deus. Você que tá pensando nisso. Ah, agora, você que tá, né, pensando nesse momento, nessa exatamente coisa. Outra, isso aí serve pra homem e mulher, né? Entendeu? Uhum. Você, ai, meu marido me deixou. E não vai ter. Calma. Calma. Leve a vida com responsabilidade. Que você vai encontrar um homem bom na sua vida. Ninguém, você, às vezes, esses homens bonitos demais, às vezes não presta. Às vezes é um livramento. Isso. Essa mulher é bonita demais, às vezes não presta. Por quê? Ela é tão cobiçada que ela se acha, é tanto homem dando em cima, né? É igual formiga em açúcar. É verdade. É tanto homem dando em cima que ela se acha que é bonito e se perde todinho. Verdade. E aí depois que começa, um tira um pedaço, outro tira outro, ela não serve mais pra nada. Verdade, Felipe. Entendeu? E aí, tem muito calma. Homem, tem muito homem que não gosta. Muito homem que não gosta de mulher, que vive pulando de galho em galho, como a gente diz, né? De galho em galho. É como funcionário, né? Deixa eu pegar um funcionário aqui, dentro do ano ele andou em 6 empresas. Como é que essa pessoa presta? Eu, pra mim, eu não quero. Entendeu? E assim é mulheres e homens. Tem um rapaz aqui que é sobrinho de um amigo meu. Entendeu? Bonitão, botão. Não tem mulher que queira mais ele. Porque não serve pra nada, só tem boniteza. Olha aí. Então, é. As nem pessoas tudo acham é bonito, que a boniteza põe nem mesmo, tudo, né, que é bonito é bom. Preste atenção. E nem tudo que é feio é ruim. Tá certo, Felipe, eu concordo com você. Que tem que acha que boniteza põe mesa. Nem sempre, gente. Tem muita gente que não tem tanta boniteza, mas tem tanta nobreza. tem tanta educação, sabe, educação chegar, tem inteligência. Né? Inteligência. Como fundação. O Franlin já falou aqui uma vez que ele saiu com uma turma de mulheres, umas bonitas, e a que era mais feia. Era mais inteligente, era que sabia conversar. É que ficou na mesa. É que sabia conversar. Oi, aqui Teresina tinha. Era mais estudiosa. Isso aconteceu com você mesmo. Aconteceu bem aqui no Bosque Recreio. Uhum. Era bem aqui no Nós Elise. Nós Elise é aqui onde tem a Ponte da Primavera. Uhum. Ali tinha um bar que é uma seresta de quarta-feira. E eu comprei um Del Rey e saí Nós juntando. E saí juntando gente. 5 mulheres dentro do carro. Levei e fiquei numa mesa lá. E aí chegava, tinha umas bonitas. Peguei no Mucambim, peguei não sei aonde. E ela, aí vinha um, levava uma, outro levava outra, eu só observando aquilo. Aí só sobrou a mais feia pra mim. Aí eu fui observar. Por que que sobrou só a mais feia pra mim? Aí eu fiquei observando aquilo ali pra mim. Aí fiquei conversando com ela, conversando com ela. Porque a mais feia, Nete, ela, como ninguém dá em cima dela, ela é mais estudiosa, não vai ficar pensando, passando em WhatsApp, mensagem, não vai ficar atendendo mensagem dos homens, que ela é feinha. Ela ficou na mesa só observando o que que as bonitas faziam para ela não fazer. Eixa, aquela bonita ali com copo de uísque. Jogar, naquele tempo era o passaporte. Era o teacher. Era, jogava na boca e tomava de uma vez. E ficava conversando besteira. E ela ali, ó, sem beber nada, só pensando. E aí, quando eu fui observar, né? Por isso que ela era mais inteligente. Ela só tinha. E aí eu comecei a procurar nela a qualidade. E ela era mais bonita que todo mundo. Tá entendendo? Comportada. Não namorei com ela, não. Comportada. Entendeu? Inteligente. Não é? Boa de conversa. Eu sei que ela hoje é casada, bem casada, os filhos tudo formado. Riquíssima ela. Entendeu? Uhum. E graças a Deus ela teve uma vida maravilhosa. Ela morava no Mucambinho. Então é isso, às vezes nem tudo. Meu irmão, você que tá pensando nisso aí. Toca pau pra frente. Ó, toma creatina, presta atenção. Faz igual essa senhora. Creatina GF8, junto com cloreto de magnésio. Toma uma de manhãzinha cedo e toca o pau pra frente. Vai trabalhar, trabalha lá, beleza. Quando for à noite, você toma só o cloreto de magnésio. E deixa a vida te levar. Né, Nete? É igual a menina. A Bete Carvalho. Bete Carvalho, vida leva eu. Cloreto de magnésio cristalizado, GF8, com creatina GF8. Aqui, nossa creatina custa R$60, o cloreto também é 60, faz 120. Ó, esse negócio, se você tomar azulzinho pra namorar, você vai só morrer. Agora, se você tomar esses dois aqui, você namora, você trabalha. Aquela gordura ré que tá em frente na sua barriga, aquela gordura branca, que tá caindo por cima dos possuídos. Então, se você nem remar os possuídos, aquela gordura vai virar carne. Vai virar carne. Aquela gordura vai deixar você o nervo bom, o nervo firme. Você vai ficar... evitar o mal de Parkinson, mal de Alzheimer. Você vai ficar bom de namorar, vai dar no corpo direitinho. Experimenta que dá certo. Creatina GF8 junto com cloreto de magnésio. E deixa a vida lhe levar. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Agradeça e seja fiel ao destino que Deus lhe deu. Vai ser feliz, né, Felipe? Quando você tá com a saúde em dia, tá se cuidando, tem alegria, vai viver, vai ser feliz. Deixa a vida me levar. É assim que a gente vive aqui também. Deixa a vida me levar. Isso não vai te preocupar, não. Porque aí, agora tem que ter responsabilidade. Não mistura as coisas, né, Nete? É verdade. Você não tem responsabilidade aí é ruim. É ruim mesmo. Uhum. Eu quero lhe dizer o seguinte, cuide da sua vida. É, vamos falar de óculos, né? Bora, Franli, que esse é pra mim. Porque aí ontem... Pra mim esse óculos, eu uso, né? Como eu uso, gente? E eu assim, a gente fala com tanta certeza, com tanta segurança e com tanta alegria. E quando a gente sabe que as pessoas que não estavam enxergando nada na sua casa, hoje tem oportunidade, porque o óculos GF8, ele vai até você. Ele nem precisa vir atrás da gente, não. Nós vamos até você. Basta que você entre em contato. Nós vamos até você. O óculos chega aí no seu rosto, lindamente. Você fica enxergando tudo, até ovo de mucuim, né? Até ovo de mucuim, rapaz. Você vai enxergar usando. Nós temos pronta entrega. Pronta entrega de 1 grau, né, Franli? Até 4 graus. É, pronta entrega. Você bota no olho aí, no seu rosto. Se você estiver enxergando, você vai testando de 1 grau, 2 graus. Veja qual que ficou melhor no seu rosto. E você vai comprar. Vai custar apenas R$248. R$248 é o preço total do óculos, tá? Se você pegar um óculos nosso, botar no seu rosto e for aquele grau que você precisa. Tem muita gente que não tem oportunidade de ir no oftalmologista. A gente sempre aconselha. Procure um oculista, vá atrás do oftalmologista, tire o seu grau de vista e mande a receita pra gente, que nós vamos fazer exatamente como manda a receita do seu oftalmologista. Agora, se você não tem oportunidade, não conseguiu marcar a consulta, não conseguiu falar com o seu médico ainda, mas quer usar um óculos, nós temos pronta entrega. Você compra por apenas R$248 o óculos da melhor qualidade que existe no mundo inteiro. Armações e acetato, a lente está entre as melhores do mundo. E onde você vai comprar no único, o preço mais barato que existe no mercado hoje, com a qualidade que tem, R$248. Esse é o preço total, não é uma prestação. É o preço total do seu óculos. E temos expostos. Tem promoção, um lote que a gente tem aqui. Estamos querendo acabar com esse lote. Está faltando você comprar o seu. R$138 apenas seu óculos exposto. Para quê? Para você que sai durante o dia e vai trabalhar, anda muito no sol, né? Você que vai para a praia. Para que você não tenha problema, porque os nossos óculos de sol, ele tem proteção UV400, que é o que é obrigatório, necessário ter nas lentes do óculos exposto. Aí você fala, ah, Neste, mas eu quero um óculos de sol, mas que tenha grau. Não tem problema. Nós temos também a possibilidade de botar, que nós temos um laboratório próprio, para colocar o grau que você quer no seu óculos exposto. Também temos aquele clipon, que você usa o grau e coloca... Depois a parte, não é, do esporte em cima da lente. Então, são vários modelos que nós temos. Você procura um agente de vendas para que ele vá até sua casa levar os modelos. Então, manda mensagem no nosso WhatsApp, fala cliente. Nós vamos mandar todos os modelos, as fotos. Você escolhe o que você quer e a gente resolve tudo o que você precisa, até mesmo pelo WhatsApp, porque é laboratório próprio. Se você estiver aqui mais próximo a Teresina, você com 20 minutos, você sai com seu óculos, traga a receita... Escolha a sua armação. Se for um grau que não tem ainda pronta entrega, a gente leva para o laboratório, que é aqui mesmo no escritório, prepara o seu óculos na mesma receita que o seu oftalmologista passou. E 20 minutos depois você já está com o óculos no rosto, você não vai perder mais tempo. Né, Franli? É verdade, Nete. Olha, você vem aqui, ou então vai em uma de nossa loja e conversa com a nossa atendente lá, que ela te explica tudo como é que funciona. Aqui não dá pra funcionar, só quero te dizer que a nossa marca de óculos GF8 não vende em ótica. Custa R$248 o óculos prontinho, você já leva na hora. Se for aqui em Teresina, tem entrega em 20 minutos. E se for do interior, é 2-3 dias. É, onde você tiver dois ouvindo aí, vai lá. Pega uma orientação da nossa. Como é que eu devo fazer? Vai lá. O nosso agente de venda também vai ter a sua casa. As nossas armações é acetato. É aquela que enverga, mas não quebra. E se quebrar, a gente dá outro, tem garantia. Porque a marca GF8 tem pai e tem mãe. O que é pai e mãe? É que quem tem. O filho que tem pai e mãe, e ele é de menor. É, o pai assume, né, Nete? Exatamente, é. E aqui é nosso. Nossos produtos todos são de menor, viu? Aqui todos os produtos do GF8 é de menor. O pai assume. É a responsabilidade. O Joãozinho tá jogando bola na rua. Aí tacou a bola no vidro da casa da mulher lá e quebrou a janela. Aí a mulher perguntou, de que esse menino danado quebrou minha janela? Todo mundo disse logo, é do seu Francisco ali da esquina. Ela foi lá, ó, seu Joãozinho quebrou minha janela. Seu Francisco disse, quanto é? R$100, tá aqui o dinheiro. Que o Joãozinho... Pagou prejuízo. É, pagou, porque o Joãozinho tem pai. Tem pai. Tem pai que assume. E assim os produtos F8. Se você tem dúvida, tem algum problema, nós temos uma equipe de moça 24 horas para lhe atender. Exato. Agora vai ligar pra China, pro Peru, vai ligar pros peruanos para ver se ele te atende. Vai ligar pros mexicanos para ver se ele te atende, que nem de dia nem de noite. E aqui é 24 horas. Aqui não tem banha que serve para mordida de cobra, não. Sabe por que não tem? Porque não existe. É, não existe. Nós não vamos vender uma coisa dizendo que serve sem existir. Você tá entendendo? Então é isso, não tem banha. Não adianta você procurar aqui banha para mordida de cobra. Não adianta. Não tem, não existe. Agora procure o creme cura pele para tirar as manchas, para tirar as rugas do seu rosto, tirar aquela mancha réa preta das virilhas, aquela mancha réa preta do sovaco. Aí nós temos o creme cura pele. O creme cura pele, para você fazer unha, tem creme cura pele, tira as cutículas, ó. Deixa as cutículas bem molinhas. Creme cura pele. Manicure que se preze, não vai mais usar sabão. Botar sabão, botar os pés dentro, botar a mão dentro. Fica todo engiado. Basta botar um pouquinho de creme cura pele. Você que tá com o calcanhar, parece todo rachado, parece lagoa quando seca. Lagoa quando seca, fica aquela lama. Todo rachado. Então você tá com os pés com o calcanhar desse jeito, o creme cura pele vai deixar seu calcanhar bem lisinho, bem macio, vai sarar aquelas rachaduras, vai deixar seu pezinho bem bacana, parece pezinho de bebê. Como é que você faz? Lava seu pezinho à noite, tira aquela lama ré entre os dedos. Tem gente, né, que só lava os pés por cima do peito do pé. É. Nunca passa o dedo entre os dedos. Não, e ali ele tá o ceroto. E nem enxuga. Então tem que passar, ali, enxugar, uhum. Secar direitinho. Aí você vai, passa o creme cura pele, massageia. Entendeu? Deixa bem massageadinho e deixa, vai dormir. No outro dia, ó, tá molinho, tá bem bacana. É desse jeito que sai o creme cura pele. É aquelas manchas pretas que tem nos braços, cheio de varizes, cheio de sei do que, ela serve também. Falar em variz, né? Variz que serve é o gel sarabela. Uhum. Inclusive, gel sarabela que tira as varizes. Você cuidou das suas com das minhas varizes, eu tinha mais varizes do que parecia, sei nem te dizer. Eu me lembro. Cheio de varizes, ficava aquele mondrongo velho. Não. Aí eu passei gel sarabela, ó, ficou, tirei tudo. Então, se você tá o gel sarabela pra varizes, creme cura pele pra estria, quer dizer que eu misturo varizes com estria. Uhum. Estria, pra ruga no rosto, entendeu? E também pra ruga no rosto tem outro produto também, né? Que é o... hidratante rosa mosqueta. Nós temos o nosso kit, né? Agora, hidratante rosa mosqueta, toda mulher que tá grávida, não deixe não. Faça isso, não deixe passar não. Não vá coçar a sua barriguinha não. Vai ficar toda Às vezes você tá tão bonitinha, e aí grávida, mas coça a barriga, vai ficar toda ferida, velho. Parece minhoca quando anda. Deixa o rastro, né? Parece verme. Verme. Então, quando você tá aumentando a barriga, o que que acontece? A sua pele estica. E se ela tiver bem hidratadazinha, ela estica. E se ela não tiver hidratada, o que que vai acontecer? Ela rasga. E aí rasga, fica a estria. Porque a pele é secada. Seu marido não fez um filhozinho com você... Fez. Só um não pode fazer, tem que ser os dois. E aí, pede pra ele dar uma massagem, ó. No bumbum, dá uma massagem no seio, na barriga. Toda vez à noite, bota 3 gotinhas só na palma da mão e manda ele fazer essa massagem. Por que ele tem que fazer essa massagem? Porque a criança vai sentir a mão, sabe, né? Que sente a mão do pai. A mão do pai. Sente, quando pega mesmo. Você engravidou. Sim. E aí, quando a mulher engravida, você sente que quando o pai toca na mãe. A criança sente na barriga, sente? Então pronto, eu tô falando. Até a voz. Até a voz. Conhece até a voz. É? É, dentro da barriga conhece até a voz. Se mexe quando o pai fala. Se o pai for inteligente, já nasce um menino inteligente. É. Certeza absoluta. Epa! Gostei, né? É o DNA completo. DNA completo, pronto. Olha aí, ela fala, eu gosto de conversar com a Nete, porque ela fala com experiência própria. Exatamente. É, então, olha, você que tá com o filho aí, agora quando estiver massageando a barriga da sua esposa, com bastante carinho, o meninozinho de redente, não vai falar coisa palavrão, que ele escuta. Escuta tudo. Não vai falar nó de cachaça. Conversa com ele. Conversa com ele, meu filho. Você vai ser um bom homem. Exatamente. Você vai ser doutor, especialista em alguma coisa. Em agronomia, em medicina. Que as pessoas só pensam em doutor é quando é médico. É verdade. Não é não, meu. Você é doutor em contabilidade. É doutor em várias coisas. Ou então, Franli, pode botar uma música. Você é doutor até na roça. Uhum. Se você faz a sua roça, beleza, você vai ser um doutor naquilo ali, não é não, né? Verdade, Franli. A pessoa pode botar até uma então, música. Então fala, bonita, a música. Leve uma música bacana e vai aquela música, eu te amo. Não tem aquela música? Tem, como é grande o meu amor por você. Pronto, bota aí, ó. E vai mandando massagem. A mulherzinha, rapaz, vai dormindo. E a criança vai dando os pinotezinhos dentro da barriguinha dela. E você passando, ó. Hidratante rosa mosquito. Cuidando da barriguinha da sua mulher. Isso. Porque quando o bebê sair, a barriguinha volta ao normal tranquilamente. Volta ao normal, fica aquela. É como diz a. É pitel, é, né? É, fica um pitelzinho. Pitelzinho, é. Fica aquela mocinha novamente. É, agora, se você não fizer isso, vai ficar a barriga da sua esposa todo rachado. Parece que andou, foi. É uma broca nela. Uhum. É a bunda vai ficar toda rachada. Os peitos. É celulite, a mulher tem celulite. Celulite de astria. Quase R$70, né? Se você verdade. Não fizer isso, porque você não gosta da sua mulher. Verdade, Felipe. E você, ela não deixava você fazer outro filho nunca. Deixava não, né? Já fica o exemplo do primeiro, então. Vamos parar por aqui mesmo. Franley, deixa eu botar aqui um áudio de um cliente de F8 que mandaram bem cedinho pra mim. Tô me cobrando aqui, a Net, bote aí pro Franley ouvir. Vou botar, Franley, eu adoro ouvir essas coisas. Vamos ouvir aqui. Oi, eu sou o Netão aqui da localidade Várzea da Bileira, município de Jatobá do Piauí. Eu também sou usuário dos produtos GF8. Compro diretamente na mão do Miguel Sena, meu vizinho ali no Bem Bom. E estou usando o Top Fit, um produto bom, muito bom mesmo, estou me dando bastante bem com ele. Estou perdendo bastante peso, porque eu estou no terceiro vidro agora. E eu estava com 96 quilos, agora estou com 88, perdi 8 quilos. Perdi 8 quilos e agora que comecei no terceiro vidro. Muito bom mesmo o produto. Pois é, né? Deixa eu falar sobre aqui. O bom é que ele vai perder devagar. Vai perdendo devagar. Porque se ele perder de uma vez, vai ficar fraco. É. Vai pegar uma pneumonia. Uhum. Vai ficar não sei o quê. É assim. Tá certíssimo, meu irmão. Tá certo. Vai perdendo. Devagarzinho. Vai perdendo e vai. Até chegar a quantidade que você quer. Realidade é o seguinte. Você não vai perder peso. Você vai transformar essa gordura velha branca. Na gordura rosa que fica entre o couro e a pele, e vai transformar ela em carne. Você não vai perder ela, ficar fraco, velho, feio, parece que já morreu. Ontem chegou um amigo meu aqui, parece que já tinha morrido. Eu digo, meu amigo, você anda vivo, não enterraram você ainda. Entendeu? Toma isso aí, do jeito que você fez, tá certo. Vai perdendo aos poucos. Aí você vai acabar com o açúcar no sangue. É. Que é o que dá, acaba regular, com a gente. Vai regular as taxas. É, regular dia, as taxas. Verdade. Vai deixar tudo top fit. Ó, esse produto é tão bom, né? Tão bom que não existe pareia. Eu também acho. Não existe pareia. Agora tem a coisa: se você quiser perder peso de uma hora para outra, vai procurar outro produto, que esse aqui não serve não para você. É, não serve, não arranha tomar não, você vai perder tempo, perder seu dinheiro. Verdade. Agora, se você quiser perder peso com qualidade de vida, trocar essa banha velha branca que tá no pé da barriga, que tá cobrindo os possuídos, e você não dá fé mais nem dos possuídos, aí você vai ter qualidade de vida. Top Fit é food. E o detalhe, é só um por dia. É, né? Só um por dia. Ele é, toma bastante. A faixa de 10 horas da manhã. Pronto. É, escolhe um horário bom pra você tomar. Só não pode comer nem antes, nem depois de pelo menos uma hora. Entendi. É, pra, porque ele poder chegar no estômago, tá vaziozinho e é, fazer o serviço dele. É. Olha, né, né? Tem uma Maria aqui lá de Nossa Senhora de Nazaré. Ela diz assim, Franli, eu tenho um filho que ele hoje tem 30 anos. Ele tem lúpus. E devido a lúpus, ele teve complicação renal e trombose. Eu gostaria de saber se ele pode tomar o Top Fit. Eu gosto muito de gravar áudio. Não gosto de gravar áudio, por isso eu escrevi. Maria de Nazaré. Maria de Nossa Senhora de Nazaré. O filho tem 30 anos e já teve trombose e tal. É melhor ele ir para o médico, né, Felipe? Vou conversar com o médico. Com certeza. Primeira é melhor coisa que tem é que fazer. Porque é um rapaz problemático. É. E às vezes a gente dá já uma dica esses assim, problemas né? todos. E aí ele vai adoecer de outra coisa e vai dizer e que vai foi achar produto. Que foi o produto. É, então, Maria, eu queria muito lhe ajudar. Eu sei que não tem. É assim, não tem problema, que é um produto. Mas eu lhe aconselho e o médico primeiro, né, uhum. Nete? Principalmente o médico que acompanha ele, porque lúpus é uma doença complicada, uhum. né? É degenerativa, né? Exatamente. É, então melhor... aí. Eu não vou lhe aconselhar de sim ou de não. É. É, né, né? Verdade. Quando a gente sabe, quando não tem esses problemas sérios, a gente já sabendo que a pessoa já procurou um médico, já tem um diagnóstico, é acompanhado pelo médico, já toma medicação. Sim, eu tomaria, médico. Eu não tenho problema nenhum, eu tomaria. Se tiver com mas problema... Mas não lhe aconselho, não. Ah. É, ele aconselha e procura um médico, aí ele vai lhe dizer, olha, pode tomar, entendeu? Porque essa história de... E falar coisa que não deve, não é melhor certo, não. A gente melhor sempre aconselha não. Procurar um médico. Olha, a Yelda do assentamento Limoeiro, dizendo que quer que Deus abençoe sempre o Franli, sempre na abertura do programa, ela tá ali abençoando. Obrigado, Yelda. Obrigado pela sua audiência, tá? Obrigado, minha irmã querida. Rapaz, Nete, eu tô aprendendo, aprendendo, porque eu não tinha isso comigo. Sim. Amar as pessoas sem conhecer. Sim. E é normal, isso. E é normal. Eu é não natural. Sabia que isso existia. É porque a gente não para pra pensar. A sua vida, a nossa vida é tão corrida que muitas vezes pequenos detalhes. Esses são pequenos detalhes da nossa vida. Essa senhora que mandou esse pro Irlande Faria ontem, eu achei tão bonito esse ela dançando com esse rádio. Me deu uma injeção de ânimo. Estimula qualquer pessoa, né? Um exemplo que estimula qualquer pessoa. E aí eu fiquei amando ela. Não conheço ela. Maravilha. Amando ela em bom sentido, né? Claro. É, deixar bem... Pela claro. Alegria. Amando alegria, entendeu? De viver. É, isso é bacana demais, né? Uhum. Dá prazer a gente que tá do outro lado viver. Tá entendendo? Tá entendendo. Aumenta a dosagem dentro da gente de ânimo. Exatamente. De felicidade. É verdade. Ai, não. É bom demais, né? Nete, manda um alô para a Cátia Morim. Eu sou de São João dos Patos. Estou aqui acompanhando o programa junto eu com você. Eu vou tirar minha carteira de radialista. Já tem direito, viu? Sim. Eu estou aqui no bairro do Líder, na rua São Mateus, escutando você e o Franli. Obrigada. Olha... Franli, tem mais outro recadinho aqui. Valdemir Rufino está acompanhando. Valdemir Rufino é um fã do Franli. Quer ver como é que ele diz aqui? Oi, Valdemir. Bom dia, Neto de Campos. Bom dia, Fiori. Sou Valdemir Rufino aqui no São Antônio. Acabei de ler agora a Bíblica. A Bíblia? Eu estava aqui no estudo, na Bíblica Sagrada, aqui no Apocalipse. Aí parei lá um pouco e vim escutar vocês, porque eu adoro ouvir vocês. E a voz do Franli tá lá no até Valdemir Rufino, viu, Franli? Ele disse que estava lendo a Bíblia, parou num capítulo lá para ouvir o programa. Pronto. Maravilha, né? Obrigado, seu amigo. Obrigado, Valdemir que Rufino. Deus te ajude. Continue lendo a Bíblia. que com certeza você vai levar a palavra certas para as pessoas que estão no caminho errado. E sempre eu digo e vou repetir, os mais velhos sabem das coisas. É. Os mais velhos, eles passaram pelo caminho. Eles já passaram. Se você é novo, um rapaz novo, se uma pessoa mais velha lhe der um conselho, e principalmente seus pais, siga. Pai nenhum quer um filho em mau caminho. Verdade. Ele pode estar no mau caminho. O pai está no mau caminho. Mas ele, meu filho, não entre não. Eu estou dentro disso. E se eu pudesse, eu saía. Então, às vezes, é triste, mas é verdade. Né, a gente erra. Eu já errei tanto. A gente continua. Eu errei e vou errar. Mas, graças a Deus, erros de comércio, de erro de compra e venda. Sim, sim. Entendeu? Não erro de fazer o mal a não, ninguém. Não, graças a Deus, nosso Jesus Cristo. Não, jamais. Tem uma agente de vendas para ler aqui. Que ela, não, ela... jamais. Não, eu tô falando que a gente erra. Às vezes faz um negócio isso, que não é bom. Exatamente. Né? A gente se arrepende. Vai para um lugar que não deveria não ter mas ido. Mas serve de aprendizado, viu? Serve de aprendizado. Vai para um lugar que deveria não ter ido, né? Aham. Uhum. É isso aí. Diga, tem uma aí, gente, né, de venda aqui que ela se cadastrou agora. Deixa eu botar o áudio dela aqui no ar. Vamos ouvir. Bom dia a todos aí da Verdes Campos. Bom dia, Franli. Quem tá falando aqui é a Lucinete, aqui de Prata, do Piauí. Sou mais uma nova revendedora dos produtos FG8. Vendedora e consumidora. Tenho fibromialgia, tenho hérnia de disco. E depois que comecei a tomar os produtos FG8, graças a Deus, eu não estou usando mais os produtos mais de farmácia. E agradeço aí a todos e uma boa tarde para todo mundo. Obrigada, olha, oi, é produto GF8. Ela disse que já tomava muito tempo, que ela quis dizer Eu tinha a hérnia de disco grande, que o médico quis até operar. Não estou sentindo mais nada. Olha aí, tá vendo? Eu, para me sair da cama, eu tinha que rodar. Não podia sair de uma vez. Agora o que serve pra mim talvez não seja pra você, né? É verdade. Mas pra mim serviu demais. Mas tá pra ela tá pra ela também, né? Ela deu agora tem que... tudo pra dar certo. Olha, tomo colágeno com MK7. Tá certo? Colágeno com MK7 e mais enxofre. Que vai dar certo pra sua hérnia de disco. Vai dar certo. Agora também, faz o seguinte. Não vai ficar de quatro, faz um quatro. Quando você descer de um carro, bota os dois pés de uma vez no chão. Não fica botando pé só em um. Quando você descer da cama, desce com os dois pés no chão. Para não fazer peso só de um lado. Quando descer do carro, também. Quando for fazer um peso, se apluma primeiro para não pegar um peso. Tá entendendo? Uhum. Não vai dar um de machão ou uma de mulher macho, pegar peso de exagerado. Tudo isso aí, você vai pagar caro depois. É verdade, as consequências vêm depois. Para ser felicidade, a gente não precisa fazer besteira. Então, toma o colágeno, tipo 2, GF8, custa R$60, toma, que dá certo. Acabar de perguntar, olha... Eu amo o programa de você com o Franli, porque ele faz as comparações para as pessoas entenderem mesmo por que ele é uma pessoa abençoada por Deus. Anete, pergunte aí quanto é que custa o Top Fit. Eu sou de Dom Expedito Lopes. Custa R$60. Eu vou explicar aqui o Top Fit. Tem aquela canetinha que estão comprando aí por R$1.500. O nosso Top Fit é melhor que aquilo ali, mas é muito. E todo dia eu digo e quero que Deus me abençoe. Entendeu como eu tô certo? O nosso Top Fit eu poderia vender por 250. Que o Top Fit é melhor que aquela caneta, que ele serve para outras coisas também. E o Top Fit ele serve para tirar essas gorduras, serve para problema no estômago. Quem tem gordura no fígado, o fígado é pretinho, tá cheio de gordura, até é branco. Ele serve para quem tem diabetes alta. é um bocado de coisa. É verdade. Ele perde, para quem tem... Então, ele perde aquela gordura. Aquela gordura transforma em carne. Custa R$60. Eu poderia vender por 250. Mas sabe quem é? Tem o vovô Zuzu, tem a Maria Zuzu, tem o seu Zé Preá, tem o seu Antônio Francisco, que não tem os R$250. Só pode comprar por 60. Então, eu não posso dizer assim, olha, para rico é 250. E para pobre é 60. Eu não posso fazer isso. Por isso, eu tenho que deixar mais barato, que é para todo mundo comprar. Entendeu? É isso, custa R$60. Eu tô falando aqui, eu não tô falando em milagre, eu não tô falando em religião, não tô falando em nada. Tô falando o preço de um produto. Não pode vender por 59 nem por 61, é 60. Entendeu? Entende agora de compre um e leve dois. Isso aí é bobagem, que ninguém dá nada a ninguém de graça. Eu pedi um exagero num produto e dá outro de graça. Isso aí é um marketing. É uma propaganda pra mim, idiota. Também acho. De idiota e desonesta. Exatamente. Concordo. Que tá forçando eu comprar uma coisa que eu só preciso de um. Exatamente. Eu acho, é meu ponto de vista, gente. Agora, aqui... cada empresa tem seu marketing, né? O nosso marketing não é isso. É tanto que a gente tá aqui falando, olha, não compra produto já feito por comprar, não. Você compra porque você já você está precisando. Pronto, você tocou no assunto certo. Porque se você realmente... vai comprar produto de F8 sem estar precisando? Sem estar precisando, não tem necessidade. Não tem. Aí eu sempre eu digo aqui: três produtos que você tem F8 você deve ficar em casa, que em qualquer momento você pode precisar. Óleo de Santa Helena, probiótico e o top. Nupes Plus. Nupes Plus. Esses produtos tem que ter dentro de casa. Entendeu? É o CTT. Porque uma criança se queimou, caiu, passa o óleo de Santa Helena. Um animal seu, agora no inverno, criou bicheira, passa o óleo de Santa Helena. Se sua, seu pé de fruta tipo acerola, vamos dizer assim. Acerola. Goiaba, acerola. Tá cheio de mucuinzinho, aquele muinzinho. Aquelas borboletinhas. Borboletinha, aquele muinzinho, que acaba com a fruta. Bota ele na... o óleo de Santa Helena na borrifadorzinho e mistura com água, com álcool, um pouquinho ali. E borrifa o pé de planta. As frutas, vai matar tudo que é de... E mucuí, essas coisas, vai dar as frutas bem gostosas. Lá em casa, né, tipo, tem nos pés de ata. Cada ata que parece um mamão. A gente vê mamão. Vídeo que você botou. Então é isso aí, gente. Olha. Esses produtos tem que ter dentro de casa. Agora você vai comprar produto pra ficar guardado lá só por comprar, compre não. Olha, eu queria que a produção mostrasse a Oscarina, ela é agente de vendas, e ela disse, Felipe, ela tanto vende produto de F8 como ela faz outras coisas. Ela disse que faz sabão, mostra bem o sabão que ela faz, ela pediu que eu mostrasse pro Franli. Oscarina, olha aí, Franli, o sabão caseiro que ela faz aí, ó. Olha aí, mostra pra, ela disse, Anete, mostra aí pro seu Franli, Anete, que eu faço sabão, que eu tô aqui, ela vende produto de F8, faz sabão, ou seja... É uma pessoa que luta no seu dia a dia buscando a sua. Até uma mulher dessa tem prestígio, né? É verdade. Uma mulher dessa que nós precisamos no Brasil. É verdade. Oscarina. É Oscarina o nome dela. Você muito obrigado. Você sabia que eu já fiz sabão de tripa de peixe? Tripa de peixe, Fernando? Eu fiz sabão, você sabia? Não sabia. Hoje eu fiz. Tudo ótimo. Rapaz. Mandaram foto aqui a Helda, mas não dá mais tempo mostrar de ata. Eu falei, foi falar das atas, mas mandaram foto aqui de ata. Vamos rezar agora, né, Frelinho? Bora rezar. Eu já fiz sabão de tripa de peixe. Se você quiser começar amanhã, a gente conversa. Viu, Neto? Porque agora não tem mais tempo, já é 12 horas e 1 minuto. E olha, eu vou me benzer, que eu preciso me benzer para as coisas melhorarem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com 4 eu me fecho, com 5 eu me tranco. Com a chave de sacar, divido o Espírito Santo. Meu anjo da minha guarda, me leve em paz, tira essas pessoas malvada da minha frente. Essas pessoas de lado, essas pessoas que querem me fazer o mal, tire de baixo e de cima. E essa água cheia de bênção eu vou oferecer para todos que me ouviram. É, entendeu? É, a nossa querida estava aqui hoje, né? Quem, Franlinho? Lá de Altos. Olha! É, a Suiane. A Suiane, fazendo caminho. Cadê você? No balcão. Suiane, vou oferecer pro anjo da sua guarda. Entendeu? Tinha dado um abraço nela, não sabia tá que ela fora, tava por aí. Tá ali fora, Suiane. Tinha um amigo meu, né, que amanhã eu vou falar, aqui do Buenos Aires, dentro da Casa União. Sim. Um abraço, veio comprar um óculos. Ele disse ali que eu disse que ia comprar um carro em 3 dias. E eu disse, mas já tava na hora do programa. Ai, não deu pra mim falar com ele mais. Certo. Eu vou lhe trazer ele aqui. Tá certo. Da antiga Casa União, na rua Bom Jesus, no Buenos Aires, Teresina. Olha aí. Na hora que tinha lá a Casa União. Uhum. Entendeu? Seu Adão, lá de Sucupira, do Riachão, tá aqui. Seu Adão, tá levando, sabe o que que seu Adão tá levando hoje? Sim. É creatina, que é forró hoje à noite. Seu Adão é o homem de primeira. Você vai ter energia pra total. Dançar a noite todinha, até o dia amanhecer, viu, esse forró aí. Seu Adão, se eu tivesse mais tempo, eu ia pagar seu Adão só pra conversar comigo. Que vale a pena. Um abraço, seu Adão. Um abraço aí os meninos lá de Miguel Alves. Um abraço aí a todos vocês de Miguel Alves que estão nos ouvindo. Me abençoe, vovó de Miguel Alves, que eu quero ser feliz. Amém, Franli. Amanhã Miguel Alves, Novo Nilo. Net, esse pessoal só manda mensagem só pro... Pro Marcelo? Pro Marcelo. Pois é, porque tá em rede, né? E nós também não estamos em rede. Agora nós estamos em rede, tem que mandar também aqui. Momento GF8. Novo Nilo. Ô, Marcelo, é para convocar esse povo aí, para participar mais Marcelo. Do Momento GF8. Você sabia, Marcelo, que a gente fica com inveja. A gente fica com inveja. Quando eles mandarem aí agora, viu, Marcelo? Quando mandarem para você, você diga, mande também pro Momento GF8, que o Franli quer botar no ar. Isso. Lá de Miguel Alves, Novo Nilo, né? É isso aí. Hã? União. É verdade. Vocês estão todos nos ouvindo, manda mensagem pra nós aqui. Mande o telefone aí, Nete. Olha, abraço, Nete. Até amanhã. Abraço, Franli. Até amanhã, se Deus não permitir, a gente vai já rezar. Deixa eu dizer o telefone. 869-94-47-50-82. Hora de rezar, já jornal com Fábio Brito e Gomes Oliveira Galego. Até amanhã, tchau, tchau. Amigos, quem fala aqui é Franli. Quero dizer o seguinte, para você ter êxito na fé, você precisa ter fé. Se você não tiver fé, você não vai ter êxito. Saiba de uma coisa, que um dos melhores remédios, melhor antibiótico é a fé. Você quer que dê certo sua fé? Se concentre, levante as mãos para cima, se encoste em qualquer, numa parede, em qualquer coisa. E peça a Deus aquilo que lhe interessa. E tenha fé. Se você fizer isso, vai dar certo, vai dar certo. Quem está falando aqui é Franli. Essa oração foi feita aqui na sede da Rede Rádio Verde Campos. Com todos os funcionários daqui da rádio. Todos nós fizemos com fé, pedindo para que você tenha saúde, nossos ouvintes, nossos queridos amigos. Então, só quero lhe dizer para você, tenha fé e reze conosco esse Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esse Pai Nosso e Ave Maria é um oferecimento da família da Rede de Rádio Verdes Campos Sat e suas afiliadas. Para todas as pessoas que estão nesse momento passando por situação difícil nos hospitais, com a Covid ou com outras doenças. E também para todas as famílias que estão sofrendo porque perderam seus entes queridos. Rogamos a Deus que Ele console cada coração sofredor nesse momento tão difícil nas nossas vidas. A família da Rede de Rádio Verdes Campos Sat e suas afiliadas têm a certeza que juntos vamos passar por tudo isso e sair do outro lado mais forte. Esta é a Verdes Campos Sat. É a Verdes Campos Sat. Transmitindo via satélite para todo o Brasil. Transmitindo também via internet no endereço www.grupofranli.com.br/FM Verdes Campos. Verdes Campos Sat. Tecnologia de ponta a serviço do seu rádio e do seu entretenimento. O sucesso popular do Brasil. Olá, nós vamos falar de mais um produto GF8. Você conhece vários ômega 3 por aí no mercado, não é verdade? Mas o verdadeiro ômega 3 é o ômega 3 GF8. Ele é extraído dos peixes das águas profundas da Noruega. Ele serve para combater a pressão alta, reduz os triglicerídeos, ajuda no combate à TPM e menopausa e ainda vai ajudar na sua memória. São vários benefícios para você. Adquira hoje mesmo o ômega 3 GF8. O nosso ômega 3 você não encontra em farmácia e nem supermercado. Você encontra apenas com os nossos revendedores autorizados aí mesmo na sua cidade e região ou através do nosso telefone 3233-6300 ou através do nosso site www.grupofranli.com.br ou então baixe o nosso aplicativo GF Play. Produto GF8. Esse eu recomendo. Sou um honesto brasileiro. Melhor caminhoneiro. Rede de Rádios Verdes Campos Sat, a rádio do vovô, a rádio da vovó, a rádio do irmão caminhoneiro. Aonde você estiver, estamos sempre juntos com você. Rede de Rádios Verdes Campos Sat, a mais popular do Brasil. Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor. Verdes Campos Sat. ZYD 329. Rede Verdes Campos Sat. Operando via satélite para todo o Brasil e para o mundo via internet. Verdes Campos Sat. Audiência comprovada. Retorno garantido. Para anunciar ou se afiliar, é só ligar. 0 operadora 86 3233-6300. Sintonize e ouça só sucessos. Rede Verdes Campos Sat, a mais popular do Brasil. Atenção emissoras afiliadas à Rede de Rádio Verdes Campos Sat para o top de 5 segundos. Começa agora, Jornal Verdes Campos. Apresentação, Fábio Brito e Gomes de Oliveira, o Galego. Olá, boa tarde, meio-dia e mais 11 minutos. Começa agora o seu Jornal Verdes Campos desta quinta-feira, hoje 27 de março do ano de 2025. E estas são as principais manchetes de hoje. Piauiense de 28 anos morre soterrado no primeiro dia de trabalho em São Paulo. Bebê de 7 meses morre com sinais de engasgo no interior do Piauí. Denúncia: alunos são transportados em pé em ônibus escolar lotado em cidade piauiense. Polícia investiga a morte de idoso baleado por policial após ameaça com faca na cidade de Coelho Neto, no Maranhão. Golpe do falso advogado. 12 pessoas são presas no Ceará por aplicar golpes em todo o país. Farmácia vende colírio no lugar de remédio e bebê vai parar na UTI. Preço do arroz desaba ao menor nível desde 2022 e preocupa vendedores. Atenção, estudantes, termina hoje prazo para entrar na lista de espera do ProUni 2025. E você confere também, em 3 dias, crédito do trabalhador ultrapassa 40 milhões de pedidos. E ainda, atenção, hein? Dinheiro esquecido do fundo PIS/PASEP tem 25 mil solicitações que serão pagas nesta sexta-feira amanhã. Estas e outras informações você confere no seu Jornal Verdes Campos de hoje, que está apenas começando. Jornal Verdes Campos. Agora são 12 horas e mais 13 minutos, 12 e 13.